ciência pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu a voz do meu clamor. Me salvou pelo seu grande amor. Um novo cântico em meus lábios colocou. Para sempre ao Senhor cantarei louvor, porque ele ouviu meu clamor. Sua graça é bastante para mim. Eu sou pobre e nele